E aí, galera, um recadinho rápido aqui para vocês. Esse Gaveta Estática que vocês estão prestes a ouvir, na verdade, é uma trapaça. Olha só que coisa. Como eu acho que a maioria do pessoal já sabe, mês passado não teve Gaveta Estática, né, de fevereiro. E eu, lá no Facebook, meio que prometi, mais ou menos, né, que esse mês de março, talvez a gente tivesse dois Gaveta Estáticas, né, um Gaveta Estática mais e o Gaveta Estática tradicional. Bem, a gente não teve o Gaveta Estática tradicional, pois é, isso que vocês estão ouvindo aqui, como eu falei, é uma trapaça, né? Esse é o Gaveta Estática que seria o mais, né, que eu gravei com o Aiken. E como eu vi que talvez não, a gente não ia ter tempo de gravar o Gaveta Estática tradicional, e ia ficar muito estranho, né, ter apenas o Gaveta Estática mais e não o normal, então a gente decidiu transformar esse Gaveta Estática mais no Gaveta Estática normal mesmo. Desculpa aí, né, para quem não gosta muito de videogame, né, mas faz tempo, né, que a gente não grava nada sobre videogame, então tá ok. Espero que curtam o programa, valeu, falou! Gaveta Estática, o mais refinado conteúdo da internet. Oh não, dear me. Pretend you didn't hear that. E aí, pessoal, começa um Gaveta Estática a mais, né? Eu sou o Diego. Mais um Gaveta Estática a mais? Ah! Então, não, você já notou que ninguém nunca reparou, né? Que eu faço esse joguete de palavras quando é Gaveta Estática a mais, né? Porque eu sempre falo mais um Gaveta Estática, Gaveta Estática a mais. É bom notar, né, que a genialidade é reconhecida. Né, pois é. E como eu sou o Diego Flyfish, já deu pra notar que eu tô aqui com o Aiken Frost. Fala aí, galera. Como é que vocês estão? Esse Gaveta Estática, na verdade, a gente começou meio do nada, então vai ter um corte seco entre a introdução e o programa, que a gente começou a falar do nada do que a gente tava jogando, né? Então vocês acompanham a conversa, que faz tempo que não tem um programa de jogo, né, por causa do Dr. Fábio Nazaré, né? É. Ele abomina, né, esse tipo de conteúdo, ele não quer que tenha esse conteúdo no site, mas a gente tá aqui tentando. Nós aqui perseverando contra a tirania dos doutores. É porque o cara quando vira doutor, o cara para de brincar de joguinho, né? É. Faz mal, né? É, foda. A reputação do cara. E beleza. Esperamos que dia 20 tenha um Gaveta Estática normal, né, pra vocês. Esperamos não, cara. Vai ter. Porque senão vai ter que pagar mais os pecados. É verdade. A gente vai ter que fazer mais um Gaveta Estática sobre Nioh, né, cara? Exatamente. Beleza, valeu, cara. Falou. Então, o Divinity, eu tinha falado lá do... tinha começado a jogar e tal. Eu acabei... ele tem um problema, cara, que ele... ah. É um daqueles jogos, não sei se você vai identificar isso, que se você fica, sei lá, alguns meses sem jogar, quando você volta, você fica muito perdidaço, assim. É, ele é um jogo que tem um... pelo menos na parte que eu joguei, né, eu joguei aquela primeira cidade toda ali, todas as quests ali e tal. Nossa, que é gigante. Já ficou, sei lá, 10 horas ali, né? Até mais, cara, porque eu fui extremamente... eu sou, né, extremamente minucioso nesse tipo de jogo. Então, é bem provável que eu tenha jogado umas 20 horas dele fácil, saca? Aham. E ele parece ser bem complexo, cara. Parece ter bastante coisa e tal. É, o que eu acho legal é que ele tem várias maneiras de você resolver algumas coisas, né? Sim. Que nem logo quando você chega na cidade, tem um navio, uma embarcação lá pegando fogo, né? Isso. Aí você pode ter várias maneiras de apagar aquilo ali, né? Eu acho que a maneira mais normalzinha, assim, é se você pegou um scroll de chuva, né? É. Aí você pode usar lá que ele... como sempre. Ele apaga. É, como sempre, né? Os magos são apelões em todos os jogos. É. É, e ele tem aquele sistema de batalha meio estilo Fallout clássico, né? Foi a parada que eu mais gostei. É muito parecido, muito igual, né, cara? Tem até os pontinhos de ação. Sim, os pontos de ação, pô, perfeito, cara. É, eu fico meio assim como eles... Eu queria muito que eles lançassem um Fallout novo, mesmo que não fosse da cronologia normal, sabe? Podia ser um Fallout side, assim, que fosse no estilo clássico, cara. Eu sinto muita falta. Pô, pois é, cara. Ele é muito bom, E eu acho que é um dos motivos de por que eu nunca fui muito com a cara desses Fallouts novos, cara. Eu sempre tive um pouco de preconceito com... Especialmente aquele sistema... Uhum. Aquele sistema... O VETS. O VETS dele, que eu acho... sei lá, muito zoado. Tá ligado que o VETS, ele existia no clássico, mas era uma coisa totalmente diferente, né? Que, ah, mais não, ou menos, aí né? É que tá. Ele não era um sistema. Ele era simplesmente como você atacava. Não, é que você podia... Um ataque mirado, chegava lá, né? No... É, isso. Você tava no seu turno, você podia fazer um ataque normal, né? Ou mirar em partes específicas. Isso, dele. Isso. É. Sei lá, eu acho muito estranho Fallout em tempo real. Eu tenho preconceito. Eu joguei muito 3, cara. Na época que eu tava jogando, eu joguei bem depois, assim, sabe? Não foi bem longe do lançamento. Já tinha lançado Skyrim na época que eu joguei. Sim. Fallout 3. E eu lembro que eu gostei bastante, cara. Só que assim, se, hoje em dia, se você pega ele... Acho que até na época é meio zoado, né, cara? Ele é meio... A animação dos personagens é muito tosca, cara. Isso é uma coisa que hoje em dia eu reparo muito, sabe? Naquela época eu tava nem aí, velho. Mas o personagem andar parecendo um bonecão do posto, assim, é muito feio. E existe até mods que você corrige isso, né? Mas aí você tem que... na época que eu ficava mexendo em mod de Fallout 3 e Skyrim, cara, eu notava que eu às vezes tinha mais horas de jogo pesquisando mods do que realmente jogando, tá ligado? Pode crer. Porque você começa a procurar e você acha legal um, aí testa, aí instala, aí vê se fica legal, aí vê se não dá pau no outro. Daqui a pouco você vê, você passou, você tem, sei lá, 3 horas pra jogar o jogo numa noite e você passou 2 horas, ou até as 3 mesmo, só fazendo essas coisas, né? Aham. Uhum. Aí complica mesmo. Eles liberaram, finalmente liberaram mod pra Fallout 4 no PS4, né? Ah, foi? É, aí eu cheguei a mexer um pouquinho e tal, coloquei uns mods do que eu chamo de qualidade de vida, né? Que é não precisar ficar catando quinquilharia pra você fazer as paradas e tal. Mas nem depois disso eu animei tanto a jogar, cara. Sei lá, eu... Você chegou a zerar o Fallout 4? Não, eu joguei... Devo ter jogado umas 20 horas dele. Mais ou menos. É que 20 horas pra Fallout é pouco, né, cara? Pois é, né? Quase nada. É meio doido. É, ainda mais pra minha mania de jogos. Você pega, tipo... Um dos jogos que eu joguei menos... Aqui, que foi o Dark Souls 3. Eu tenho, tipo, 170 horas num personagem, caralho, saca? Caralho, velho. Nossa, né? Realmente, a gente ficava zoando que você tinha... Que você acabava comprando caro os jogos porque você não joga no PC, né? Você joga no Play 4. Mas você faz valer, né, cara? O jogo, pelo menos. Pô, com certeza, cara. E você nunca vai me ver comprando o jogo, tipo, Call of Duty, que você joga 6 horas e acabou. O resto é multiplayer e olha lá, né? Eu só pego o jogo, pô, que, pô, eu vou arregaçar o jogo. Na verdade, eu vou arregaçar a minha vida com aquele jogo, né? É. Porque... Mas qual é o lance de você ter tanto tempo no Dark Souls 3? É que você fica fazendo o New Game Plus, né? Eu fico fazendo New Game Plus e eu fico tentando platinar também, né? E... Pô, jogar com personagens diferentes, que eu acho divertido. É, eu acho da hora isso. Inclusive, velho, é uma coisa que... O Dark Souls nem dá tanta margem pra isso. Eu joguei mais mesmo o primeiro e um pouquinho do segundo, né? Aham. Uhum. Aí o Dark Souls 1, tem a galera lá que é mais fanática e tal. Se me ver jogando, já vai falar merda da minha build, tá ligado? Porque eu gosto de tentar fazer umas coisas mais variadas, eu gosto de fazer o personagem do jeito, sei lá, de um jeito meio aposto, diferente, assim, aposto, né? Aposto que você é um Dex Fag. Não, cara, o que, assim, de investir só em Dex? Só em é, destreza? Não, não, sacanagem, é porque eu tô, porque como eu fico mexendo essas paradas e, tipo, entro em fórum pra ver as paradas de build é um termo, e tudo mais, galera. É um termo que eles usam, que eles chamam o pessoal que joga de personagem de destreza de viadinho. Ah. Porque é a build mais fácil, saca? Uhum. Esse tipo de pior, palhaçada pior elitista, né? Uhum. É, com certeza. Deve ser PC gamer, né, cara? Uhum. A Master Race, né? Não. Caraca! Primeiro de tudo, que Master Race de cu é rola, né? Pra começo de conversa. Eu odeio essa merda, mas... Eu também, cara. Não, mas eu odeio, na verdade, tudo em volta disso. Tanto a galera que se acha superior, como a galera que fica querendo defender. Ah, jogar no videogame é muito melhor também. Cara, sei lá, joga o que você quiser, sabe? Uhum. A galera fica... Não, eu acho que ambos os lados têm vantagem, sabe? Eu consigo claramente ver a vantagem de ambos os lados, mas pra algumas pessoas parece que é um negócio muito nebuloso, né, cara? É, não, o dia que o jogador de PC conseguir jogar Nioh e Bloodborne, eles vêm falar comigo é verdade. De Master Race, entendeu? Apesar que eu também, essa parte de exclusivo, eu acho meio tosco ficar... Que assim, a parada é um negócio totalmente comercial, né? Isso não quer dizer... Eu fico falando mais em relação à galera que vem comparar parte técnica ou mesmo, ah, sei lá, o preço mesmo. Cara, pra mim é bem direto. É claro que tem o lance dos exclusivos, mas isso é uma coisa totalmente comercial, né? Tipo, só tem exclusivo porque os caras têm os acordos lá. Ou no caso do Nioh, eu não sei se foi a Sony que investiu dinheiro, né? Não sei exatamente. Não, o Nioh, eu acho que nem tem isso não, mas o que tem mais é no, por exemplo, no Death Stranding do Kojima, né? Que aí a Sony abraçou o cara e levou no colo, né? Eu acho que o Bloodborne tem investimento da Sony. O Bloodborne, sim. O Bloodborne tem. É, por isso que ele não vai sair pra PC nunca, né? É, exatamente. Ou quando tivesse lá Bloodborne 3, ia sair o primeiro pra PC. faz alguma parada, assim. Eu tô até hoje nessa esperando o Red Dead Redemption, cara. Porra! Que eu não sei por que não saiu pra PC, porque ele é da Rockstar, né? Eu não sei se por que não saiu pra PC até hoje, né? Que todos os outros jogos da Rockstar eu acho que saiu. Pois é, sei lá, cara. A Rockstar é estranha, né? Ela não faz remaster das coisas, não faz porra nenhuma. É, fez do GTA, né? Do GTA chegou a fazer? GTA V fez a versão de PC e dos consoles do PS4. Ah, tal. Não, fez um port. Não, remaster, na verdade, é uma versão tunada, né? É, fez um port não sei quantos anos depois, né? Um ano e pouco depois. Mas, voltando, onde é que a gente tava antes de entrar nessa tangente de... é verdade. Maluca. Né? Ah, a gente já está falando... Ah, falando Dark Souls, é verdade. Ah, por que eu tenho tantas... Eu tava falando das builds que eu faço, que você disse, destreza é mais fácil. No meu caso, eu faço umas builds que eu me fodo muito, cara, porque eu faço... já teve até vez que eu tava jogando, acho que Dark Souls 2... Aí o Steam, ele tem aquele negócio lá que você pode streamar pros seus amigos, né? Sim. A qualquer momento, um cara da minha lista pode falar, tô querendo assistir o seu jogo, aí eu posso lá liberar pro cara assistir, né? Aí já aconteceu do Caio Braga querer ver, o Caio Braga é viciadão também, né? Em Dark Souls, né? Aí ele olhando assim, cara, tá tudo zoado, cara, restarta essa build aí. Eu fiz o negócio caralho, meu paladino, é tá ligado? Com fé e tal. Isso porque eu já tinha restartado, né? Eu tinha feito o negócio mais de força, e do nada eu quis fazer isso. E eu acabo apanhando muito, velho. É, build de fé é meio... Mas tentar fazer alguma coisa, sabe? É, não, com certeza. Eu acho muito mais maneiro fazer isso. Por exemplo, no Dark Souls 3 mesmo, né? Que é o que eu joguei de fato. O meu personagem principal, que eu tô quase platinando o jogo com ele é... É build de... Como é que é o termo que eles usam? Ah, até o nome de uma infusão específica de arma. É que tipo assim, que você sobe força e destreza equilibrado, entendeu? Mas é tipo assim, é um cavaleirozão de força e destreza batendo com uma arma, com uma espada gigante, saca? Que é, acho que é um dos personagens mais uma das builds mais clássicas do Dark Souls, né? Mas eu tenho uma outra personagem, por exemplo, que é uma piromante. Que aí eu gostei pra caramba de jogar de piromante também. E aí, há relativamente pouco tempo atrás, eu resolvi fazer um camarada com a build de fé e pra usar lança, saca? Fazer a parada mais temática, assim. Lança é meio merda, mas é maneiro, saca? É legal jogar. Você fazer essas builds é o que eles chamam de build de roleplay, né? É, sim, você tá jogando mais pra meio, até variar mesmo o gameplay, né? Porque varia muito, exatamente. Cara. Tanto que no Dark Souls ele tem uma parada que eu já gosto muito no Monster Hunter, por exemplo. Que, inclusive, eu vejo muita relação, apesar de ter algumas coisas que são totalmente diferentes, outras são bem parecidas, né, entre o Dark Souls e o Monster Hunter, né? E é aquilo de você tá jogando com a arma, você, sei lá, joga... 50 horas com a arma. Você troca a arma, cara. Você parece que você tá aprendendo de novo, né? Tem algumas que são desse estilo, assim. Com certeza. Isso acontecia muito quando no Monster Hunter eu jogava de Great Sword, que é aquela espada lenta gigante, assim, parece nossa, do Cloud do Final Fantasy, sabe? E eu aprendi a jogar com essa arma, que eu disse, pô, essa deve ser uma das mais difíceis, né? Porque ela é lenta e tal, né? Deve ser difícil de jogar. Então, as outras eu vou aprender facinho. Aí eu fui de lança-escudo, nossa, é totalmente diferente, cara. Botão que antes ele dava um ataque, agora ele começa a correr, sabe? Caralho! Outros botões como de cima, assim? Aí ele começa a ele pula pra trás em vez de fazer um esquilo pra frente, sabe? Caraca, muda totalmente, que bizarro. Cara. É impressionante, vira outro jogo, cara. Isso se você não vai pra arma de ataque à distância. distância, né? Saquei. Acho que no Dark Souls também, né? É, se você fica só jogando só de espada, escudo, lança, que seja, depois você vai pra magia, por exemplo, é outra parada. Ah, é, muda completamente, cara. Pô, eu... teve um caso até emblemático disso que você tá falando quando eu tava começando a jogar o Dark Souls 3 mesmo. Que eu comecei com o cavaleiro, aí joguei um tempo e tal. E logo assim, poucos dias depois, eu voltei pra fazer a piromante. Comecei a fazer a personagem piromante pra ver como é que é, entendeu? E aí, logo no início, você chegou a jogar o Dark Souls 3? O 3 não, eu vi algumas gameplays. Ah, logo no início, assim, você acorda no cemitério, né? E logo no início tem um túnel, não é bem um túnel, né? Um caminho que você vai, assim, meio lateral, né? Meio pra lateral, que tem um lagartão gigante de cristal, né? Eu vi um cara fazendo gameplay dizendo que é a vingança dos lagartos, né, cara? Porque você mata muito esses bichos, né, pra pegar as pedrinhas, né? Isso, exatamente. É a primeira vez que você vê um bichão desse revidando, cara. É, exatamente. E aí... Só um minutinho, porque por algum motivo a Aloy começou a falar alguma coisa aqui e eu tenho que prestar atenção. Tá. A personagem do jogo. Sim. Pra quem não sabe, o Ike, a gente tá jogando Horizon Zero Dawn, né, enquanto a gente grava. Isso. É, por algum motivo eu cheguei em algum lugar que era importante e a personagem principal subitamente começou a fazer um monólogo. Mas pronto, eu já me afastei, agora posso voltar à discussão. É, né, não pode entrar na missão principal enquanto grava, né? É, cara? Não, porra, tá doido, cara. É crime você fazer isso, não prestar atenção. Mas aí o que acontece? Eu achei esse lagartão e aí eu comecei a apanhar loucamente com a minha piromante, saca? E eu percebi assim, porra, eu tô jogando de piromante, deixa eu jogar tal qual um piromante deveria jogar, saca? Eu tava tentando bater no bicho com machado, ao invés de jogar a porcaria da bola de fogo na cara dele. E aí quando eu resolvi começar a fazer isso, pô, 2 segundos eu matei o bicho, saca? Então tem muito dessa questão de você realmente reaprender a jogar com outra build e tal. E você tá achando difícil jogar de piromante? Não, pelo contrário, eu acho que piromante é easy mode, cara, do Dark Souls. Com certeza. Eu vi a galera falando muito mal do Sorcerer, né, do 3. Diz que tá bem zoado, mas isso foi no início, né? Não sei se agora já renunciaram. Eu vi muita discussão de nego falando que assim, que as magias eram muito pouco precisas, que demorava muito pra conjurar, que você precisava de muito atributo e tal. Mas sei lá, eu não joguei de magia arcana, né? E mal comecei a jogar de milagre, então não tem muito como falar, não. Mas piromancia, cara, porra, logo mais ou menos no meio do jogo, assim, do início pro meio do jogo, você já começa a pegar umas piromancias que são insanas, cara. Tem uma lá que você... transforma a arma que você tá usando, você aplica, tipo, uma labareda na lâmina, saca? E aí, pô, dá muito mais dano. Tem uma outra que você joga uma bola de fogo, sinistraça, que ela bate no peito do bicho, e depois que ela dá o dano do impacto e explode, né, pegando quem tá em volta, ela ainda deixa uma poça de lava embaixo, então dá outro hit de dano. É as piromancias de caos, né? De caos, exatamente. Olha aí, cara, isso daí é lore de Dark Souls. Você fala que não tem história, olha aí, eu tô identificando as paradas. Pois é, mas depois quando a gente for conversar de Nioh, a gente vai tocar nesse ponto. E aí, pô, caraca, eu não precisei de mais nada pro resto do jogo, saca? O único boss que me deu problema depois que eu peguei essa magia foi um boss que ele vem montado num dragão e fica jogando relâmpago, cuspindo fogo e voando por cima de você. Aí é foda, né? É frente show off, né, cara? Aquele personagem level 99, né? Chegando. Exatamente. Que é o personagem que é o verdadeiro filho do Gwyn, né? Que a gente tava discutindo. Pois é, o spoiler, cara. Você não pode dar spoiler da história de Dark Souls, cara. Realmente é muito importante no jogo. Velho, mas sério, o Dark Souls 1 tem uma história muito boa, cara. O 2 eu não consigo entender. Eu queria muito ver alguém explicando, porque eu não consigo entender. Mas o 1, você discorda um pouco, né? Mas tem, cara, muita história. E tem algumas coisas que são bem claras. Não até, é nem questão de discordar, é porque eu não gosto muito da forma como... Não só um, mas a série Dark Souls em geral. que não sei eu, hein? mensagens estranhas do jogo aqui. Que eu não gosto da forma que a série Dark Souls conta a história, entendeu? É tipo assim, uma forma covarde de ter que. Pra não precisar explicar umas paradas ali que talvez o cara tenha se enrolado. Eu acho tipo. o exato oposto, tá ligado? Eu já acho assim, o meu problema só é que é uma história que eu acho que eu nunca ia conseguir sacar sozinho, tá ligado? Você depende muito, e eu acho que é intencional mesmo, você depende muito da comunidade te explicar, tá ligado? Você vê vídeos da galera explicando, que nem eu comecei a me interessar pela lore do Dark Souls 1, eu já tinha o jogo, né, tinha jogado um pouquinho, mas tinha largado mão, tanto que eu voltei a jogar quando eu fiquei sabendo mais da história, uh-huh. A partir do canal, que é um canal brasileiro, que eu já falei no Gabi Estática, que é o Calibre Lordal, né? Uhum. Que é até de um dos caras era o Dogão, que já participava do Games on the Rocks, que era um dos meus podcasts favoritos na época e tal. Achei que você ia falar do VatVidia. Não, o VatVidia ele é gringo, né? Mas uhum. Também é muito bom também. O VatVidia já é uma pegada diferente, ele faz os videozinhos de história específico, né? É. O Calibre, eles fizeram uma lore run, né? Que eles jogaram o jogo do início ao fim, e à medida que ele ia passando pelos lugares, ele ia falando, ó... Esse NPC aqui, ele tá aqui, ó, repara que ele tá olhando pra tal lugar, por que será que ele tá olhando? Repara que tem essas colunas destruídas, tem essa estátua aqui que tá faltando, sabe? Eles vão identificando. Entendi. Umas coisas que você talvez até passasse despercebido, tá ligado? Por que esse lugar tá em ruínas? Uhum. Tem uma história por trás disso. Você lembra da cutscene que aparecia tal coisa, sabe? Inclusive os lagartos de cristais, que parece uma coisa tão aleatória, né? Ah, do nada aparece um lagarto de cristal que você tem que destruir pra pegar item, né? Aham. Uhum. E tem a explicação por que existem esses lagartos, sabe? Tem várias coisas que... Isso vai dando uma profundidade na história, assim, no ambiente, né? A impressão que dá é que você tá andando pra um lugar que, tipo, você é apenas um transeunte pra uma parada que já aconteceu muita história, sabe? Sim, sim. É como se você estivesse lá no Senhor dos Anéis, passando ali pelo... Aquele local que houve a batalha lá que o Sauron foi derrotado, sabe? É o Dead Meshes até, né? Se eu não me engano. Isso. Que foi o lugar onde teve aquela batalha grandiosa, né? Aí você fica pensando, porra, aqui houve alguma coisa muito foda no passado. Eu sou apenas mais um passando por aqui, dentro do futuro, né? Eu acho muito da hora, cara, pois esse tipo de coisa. Mas um pouco do meu problema que eu tenho é justamente por isso. Você é transeunte demais, saca? Uh-huh. Parece que você tá lá, tipo, completamente por acidente e sua a presença é completamente irrelevante, saca? E o pior, que isso é verdade. Até tá sendo meio... isso é um pouco de spoiler também, cara. Isso que é bizarro, porque quando você começa o Dark Souls 1, você começa com uma undead, né? Que é diferente do 3, né? O 3 você não é um undead, você é outra parada. É, você é o Unkindled. É, eu não sei nem o que é isso, mas eu tô ligado. Isso é outra coisa. No Dark Souls 1, você começa com uma undead que... E você... Tá numa jornada, né, que um cara fala, ó, tem um undead escolhido, né, the chosen undead, que tá predestinado a fazer não sei o que lá, e começa a levar a crer que você é esse cara, né? Uhum. Até que, mais pro final, você descobre que, sabe aquele negócio do Matrix, que, na verdade, o Neo nunca foi o escolhido? O escolhido é quem conseguir, né, fazer a parada. É mais ou menos isso. E existiram vários escolhidos, entre aspas, sabe? Uhum. Que eles falam, você é o escolhido. Se você conseguir, conseguiu. Se não, eu acho que você não era o escolhido, sabe? É tipo isso. Exatamente. O engraçado é que até no final do Dark Souls 1, acho que todos eles, não tenho certeza, tem sempre uma parada de você decidir entre uma coisa ou outra, sabe? Que são coisas opostas. Uhum. Mas você, até pelos outros jogos que vão surgindo depois, você nota que não faz diferença, tá ligado? É. Justamente porque existiram vários caras que fizeram a mesma jornada que você fez, se você faz a tal coisa emblemática, beleza, você fez, daqui a pouco vem um outro e vai vir te matar pra destruir o que você fez, sabe? É tipo isso, assim. E se você não fizer, vai vir um outro e vai fazer, sabe? Então, não... É exatamente o que você falou. Você é um transeunte, você é um qualquer, na verdade. Uh-huh. Só que aí tem... Se fosse só isso, seria até legal. Mas tem o lance, tipo assim, tem várias paradas que são meio contraditórias no lore e eles não ligam de explicar, saca? Uhum. O que é, se é ou não é. A própria parada do filho do Gwyn, né? Que a gente brincou aqui. Caraca, que nego... Tipo, eles dão a entender que o Nameless King é o filho do Gwyn. Mas mesmo assim, foda-se, saca? Em nenhum lugar tá escrito. Uhum. Assim, ele é o filho do Gwyn. Uhum. Sei lá. É, no fim é... mas, de qualquer assim, forma, também... é um jogaço foda. Se dá pra jogar, você vai se divertir pra caralho. É o que eu ia falar, muita gente vai jogar sem nem ligar pra história. Sim, mesmo. Não, só não, vem bicho, vou tentar matar, vou morrer, vou tentar de novo, sabe? Sim, é isso, inclusive isso foi uma parada que me fez ter preconceito e me fez demorar muito a jogar o Dark Souls, né, a série, justamente por causa disso, e eu joguei o 3 e gostei pra caralho do 3, poderia dizer até que meio que, tipo, a despeito desse problema que eu tenho com a lore, saca? Aham. Uhum. Porque, em geral, eu jogo, os jogos que eu pego são primariamente por causa de história, né? É, eu lembro disso. E aí, quando você tem um jogo... que, pô, ele realmente tá cagando pra história, saca? Tá cagando pra estabelecer quem que você é no mundo. Uhum. E tal, é foda, cara. O jogo tem que ser muito bom mesmo em questão de jogabilidade pra valer, sim, saca? É, não só jogabilidade, eu acho que é uma parte que eu acho muito... Mesmo que você não entenda a história, eu acho que a parte de exploração também é legal, sabe? Toda vez que... Eu não sei se o 3 deve ter isso também. Sabe aquela sensação de você entrar numa área que você nunca entrou antes, aí você fica, puta merda, agora são outros desafios. Antes vinha bicho, sei lá, normal, aí do nada vem uma gosma e cai do teto na sua cabeça que você nunca viu antes. Pode ser até que seja o bicho mais tosco do mundo, sabe? Que você mata numa espadada, mas só pelo fato daquela coisa tá caído, sabe? Você sim, você não faz ideia do que é aquilo. Sim, não, é questão muito de... interessante. De design de level, né, cara? De uhum. Das fases. Pô, é muito foda, cara. É... Pô, você tem... No 3 mesmo, uma das primeiras transições que você faz, assim, né? Saindo da Firelink Shrine, aí você vai pra uma outra área lá. E aí você abre uma porta nessa outra área, e a primeira coisa que você vê, cara, é tipo a paisagem absurda de foda, saca? Na sua frente. Uhum. É, no ângulo perfeito pra você... ficar de boca aberta, sabe, com aquilo. Uhum. É foda. O jogo, ele faz muito bem essas coisas. É, a ambientação é foda. É. Mas, e aí? O que é que andamos jogando, né? Que, na verdade, era esse o tema. Esse era o tema, né? Pode crer. É, isso daí não, você não tá jogando Dark Souls. A gente tem que falar... Esse vai ter que ser um programa de 4 horas pra compensar a galera. Ah, a gente não teve... Não teve programa mês passado, cara. É verdade, veio de um mini ato aí, não teve Gaveta Tática mês passado, né? É, agora tem que compensar essa galera aí. Uhum. Mas então, nesse exato momento, inclusive, eu tô jogando Horizon Zero Dawn, né? Uhum. Só que eu nem posso falar muito, cara, porque eu devo ter, tipo assim, 1 hora de jogo, saca? Ah, começou hoje, então. Basicamente. Começou agora, né? É, porque, na verdade, o jogo chegou pra mim sexta-feira, né? Eu comprei no Submarino. Até comentei antes da gente começar a gravar, né? Numa promoção absurda, saca? Eu comprei o jogo por 130 conto no Submarino. E o jogo ainda veio com um cupom de 20 reais na PSN, cara. Então, assim... Né? E você ainda tá ganhando essa propaganda aí, né? Você ainda tá ganhando um dinheirinho aí, né? Ah, é. Quem me dera. E ainda vem com as paradas, aquelas coisas de dia 1, né? Tipo, tem uma roupinha especial, uma arma... Os mimos. É, as palhaçadas, assim. E aí ele chegou na sexta-feira pra mim, até eu tava no trabalho quando ele chegou, né? Até comprei junto com o Lauro, chegou o nosso jogo junto lá. E aí na sexta-feira, tipo assim, deu tempo de eu instalar o jogo... No meu PS4 e sair com o pessoal pra rua, saca? E hoje que eu peguei pra jogar mesmo, saca? Saí do trabalho e vim jogar um pouquinho, enquanto a gente se preparava pra gravar. Ele tá bonitaço esse jogo, né? Tava vendo alguns cara, vídeos, né? Citando o Raul, né? O colega meu, até que eu já citei outras vezes aqui no Gaveta Tática. Cara, eu já vi jogo bonito. Esse jogo deu uma voadora no meu peito com os gráficos, cara. Uhum. Esse jogo é um absurdo, cara. E olha que eu tô jogando no PS4 normal, saca? Uhum. Eu nunca vi... É, mas eu acho que no Pro, eu acho que ele deve ganhar performance, né? Não sei se ele fica mais bonito. Não, ele fica mais absurdo. Ele fica mais bonito? Mais absurdo, cara. Ah, é? Não, e, cara, eu nunca vi tanta grama na minha vida, saca? Eu nunca vi tanta partícula. Caralho, a quantidade de pólen que tá voando na minha frente, agora que tá me dando vontade de espirrar, saca? Na vida real, tanto pólen que tá nessa tela. E a expressão facial dos personagens, cara. Porra, esse jogo é ridículo de tão bonito, saca? É, então, eu tava vendo a galera lá do... Acho que foi no Overloader que eu tava vendo eles jogando. Eles compararam um pouco, assim, com o Far Cry 3, por exemplo, né? Que é um jogo até que eu já joguei. Não joguei. Aqui, né? Isso. Aí ele... Era um jogo bem... Tipo assim, no Horizon tem muita coisa que você faz que você já fazia no Far Cry 3, né? Tal. Uhum. Só que parece que o Horizon ele consegue expandir, fazer um negócio mais variado, né? Porque o Far Cry 3, cara, ele é um jogo muito extenso e é basicamente a mesma paisagem o tempo todo, né? Até vi, enquanto eles jogavam, eu vi o Horizon, ele do nada chegou numa parte mais desértica, né? Vai variando. Isso eu acho muito da hora, cara. Porque realmente, cara, o Far Cry, apesar de ser um jogo muito bonito, né? O 3, que foi o que eu joguei. Aham. Uhum. É aquela coisa meio de ilha paradisíaca e tal, né? Só que... Uma hora que você não aguenta mais, parece que você tá realmente preso naquela ilha, né, cara? Vê aquele mato e água pra tudo que é lado, né? Faz falta mesmo ter esse tipo de capricho maior, né? A direção de arte desse jogo é absurda, assim. O visual e o universo do jogo, né, cara? O cenário, pelo menos por enquanto, assim, é muito legal, cara, porque é um pós-pós-apocalipse, né? Que é um mundo pós-pós-apocalíptico, como a galera tem definido aí nas internets. Uhum. E, pô, você fica muito curioso, cara, de, tipo, o que aconteceu, saca? Por que tem animais robôs, saca? Da onde que saiu essa merda? E aí, tem uma galera elogiando muito a história desse jogo. Não foi apenas um detalhe. Parece que os caras capricharam nisso também. Sim, pode crer. E aí tá foda, cara. Eu tô... Tipo assim, mal joguei ele, mas eu já tô animadaço pra continuar, saca? Animadaço pelas próximas 100 horas, né, cara? Exatamente. Me conhecendo e sabendo que esse é um jogo de muito mundo aberto, é mais ou menos isso aí mesmo. Pô... Falando em mundo aberto, você chegou a terminar o Witcher 3? Oh, 400 horas depois, sim. Caralho, velho. Puta merda. Cara, Witcher 3, a gente não pode falar dele num programa sobre jogo. A gente tem que falar dele num programa sobre arte, num programa sobre, sobre os prazeres da vida, sabe? Porque aquilo não é um jogo, cara. Aquilo é a perfeição em disco. Uhum. Cara, eu finalmente comprei uma placa de vídeo melhorzinha, né? Que o Witcher 3 não tava rodando muito legal na minha anterior, né? Uhum. Aí eu pensei, não dá pra jogar assim, né? Eu deixei quieto. Aham. Uhum. Aí, quando eu peguei a nova placa, né? Eu peguei uma RX 470 da AMD, que é uma placa que a galera define hoje em dia como a placa custo-benefício melhor, né? Assim, você vai jogar muita coisa hoje em dia por uma performance ok, por um preço ok, né? Saque. Aí, primeira coisa que eu fiz, eu vou testar o Witcher 3 aqui, né, que o Reinaldo tinha dado na época até o XCOM 2 pra mim e o Witcher 3 pra Vi, né, então a gente tem biblioteca compartilhada, a primeira coisa que eu fiz, vou pegar aqui o Witcher 3 que não rodava antes, né. Uhum. Quando eu vi o negócio rodando bem, eu disse, legal, cara, finalmente, né, só que, cara, imediatamente, começou a me dar um desespero, assim, sabe, cara, eu preciso estar na vibe, eu tenho que assinar aqui um contrato pra dar minha alma pra esse jogo por um tempo, sabe? Uhum. É a mesma coisa que eu falei, assim, em uma escala muito maior, né? É aquilo que eu falei do Divinity. Não é um jogo que dá pra você jogar agora e, sei lá, pegar mês que vem de novo. Você tem que viver aquele jogo durante um mês ou dois, assim, né? Uhum. Aí eu pensei, vou deixar um pouquinho pra depois, assim. Eu tô meio assim com jogos de mundo aberto, sabe? Eu não tô muito nessa pegada, justamente. Eu sei que eu vou gostar do jogo, sabe? Essa sensação. Eu sei que eu vou gostar muito do jogo. Mas eu preciso de uma coragem pra você investir aquele tempo no jogo, sabe? É, cara. O Witcher, pra você aproveitar o jogo de verdade, cara, realmente você tem que dedicar, malandro, porque pô, tem muito troço, cara, cada parada que você pega no chão tem alguma coisa por trás, velho. Você tá andando na beirada do rio, aí tem uma velha querendo pegar uma panela numa casa. Isso é uma quest e tem, tipo, é uma side quest idiota que tem coisa que desdobra daquilo, saca? Uhum. O esmero que o nego fez pra escrever esse jogo, saca? Escrever a side quests pra... Porra, é foda, é absurdo, saca? Uhum. E aquela sensação que já tinha no Skyrim, por exemplo, né? De você não, eu tenho que ir naquela cidade a entregar essa mensagem. Uma caverna? Vamos dar uma entradinha, né, cara? Tipo eu, isso, assim. Eu, Sei lá, eu não diria isso, porque eu não faria essa comparação, porque Witcher tem carisma, pra começo de conversa, né? Uhum. É, não, eu tenho que admitir, Skyrim não tem carisma. Skyrim tem uma música legal, tem outras coisas, mas... Mas assim, eu joguei 300 horas de Skyrim, né? Mas não aguento mais ver a cara dele também. Ah, pois é. Não, e cara, se eu ligar com o Witcher aqui de novo, depois de 400 horas de jogo, eu jogo, saca? Uhum. Feliz, porque o jogo é, cara, é muito absurdo. E, né, você, isso contando só o jogo, vamos dizer assim, normal. Quando você pega ainda as duas DLCs de história que os caras colocaram... Malandro, tem uma, a primeira, né, que é o Hearts of Stone, o Coração de Pedra, Corações de Pedra, não sei. É, ele já é uma história de terror ultra absurda que ele adiciona no jogo, uma parada muito foda, assim, com os personagens, pô, um mais carismático do que o outro. Tipo, você vê um personagem que você odeia o cara, saca, visceralmente... Mas é porque ele consegue te provocar essa reação, saca? Não é porque ele é mal escrito, é porque realmente era isso que o jogo queria que você sentisse pelo cara. É, isso não tem no Skyrim, cara. Pois é. Todo mundo parece que é o Google... Como é que é? Aquela vozinha do Google, sabe? O cara digitou lá e o cara tá falando, sabe? É, pode crer. E depois tem o Blood and Wine, né? O Sangue e Vinho. Que, porra, ele ganhou numa categoria do Video Game Awards, né, cara? Um DLC que ganhou na categoria. Eu achei roubado isso, velho. Cara, DLC concorrendo, é a parada do ano. É porque ele é foda a esse ponto, cara. Velho, aquele DLC, só aquele DLC, ele tem mais hora de jogo e mais qualidade de roteiro e tudo mais do que todos os FPS que saíram o ano inteiro juntos, sabe? Só aquele, DLC, se você, tipo assim, for reto nele, não ficar enrolando, pô, você leva 40 horas pra zerar o jogo, pra zerar o DLC, cara. 40 horas, saca? De DLC. Caralho. Porra, cara, é ridículo, cara. Essa parada de jogo muito grande, assim, eu fico... Ou eu tenho que estar muito na vibe de jogar um jogo desse mesmo, né? Assim, né? Tá muito sedento pra jogar. Como foi na época do Skyrim, eu tava bem sedento pra jogar Skyrim. Ou, sei lá, a galera que só estuda, né? Eu fico imaginando muito isso, a galera que só estuda, não tem dinheiro pra comprar muito jogo, né? Aí pega um desse, aí é um baita investimento, realmente, né? Ah, sei lá. Por exemplo, eu joguei o The Witcher todo, eu já tava trabalhando, saca? Uhum. E trabalhando pesado, então é, assim... Não, mas você é outra... Você não é um padrão de ser humano, cara. Você é outra parada. Oh, obrigado. Mas agora, por exemplo, até vai fazer... Ligando aqui com um jogo que eu ando jogando no momento, né? Que veio junto com minha placa de vídeo, né? Eu peguei, ganhei um códigozinho lá depois de um mês insistindo lá pra AMD me dar, eles me deram. Que é o Hitman novo, né? Oh, sei. Não sei se você, não sei se chegou a ver alguma coisa dele. Sim, ele, fiquei sabendo. Pra mim já é um meio termo entre um jogo linearzão e um jogo de mundo aberto, né? Porque ele é tipo contidamente aberto, tá ligado? É tipo eu acho isso, que eu sei o assim. que você quer dizer com isso. Na primeira missão, você, por exemplo, tem dois alvos, né? Dentro de uma festa, de uma mansão gigantona mesmo assim. Uma mansão realmente pensada, né, cara? Você vê que faz sentido, né? Que nem a mansão do Resident Evil 1, né? Que é toda louca, né, cara? Que uma casa gigante tem um banheiro só, sabe? Tipo isso. É uma mansão gigante que tá tendo um evento de moda, né? Aqueles desfiles, né, e tal, passarela e tal. Tá tendo uma festa ao mesmo tempo pra... desse desfile. Aí tem uma galera trabalhando no desfile, né? Garçom, galera de maquiagem, tudo isso acontecendo naquela casa, é um ambiente vivo, né? E você tem dois alvos que você tem que matar nessa festa, né? Sim. Sem que ninguém perceba. Sempre tem muita gente e tal. E assim, é isso que eu falo, que ele é contidamente aberto, né? Você tem esse lugar que é muito grande, mas ainda é uma casa, sabe? Você não vai andar na rua depois e ir pra outros cantos. E você tem um objetivo naquele lugar pra fazer. Ó, você tem que ficar aqui. Aí você vai, sei lá, dura... vai variar de acordo com a forma que você jogar, lógico, né? Tem sempre galera que corre e faz umas loucuras, joga um tijolo no cara e sai correndo, sabe? Sempre vai ter essa galera, mas deve durar entre 20 a 30 minutos, sabe? Sim. E cada missão dessa, assim, se você fizer com calma, dá pra você explorar, fazer maneiras diferentes de você fazer seus objetivos, né? Então, ele tá mais a minha pegada hoje em dia, sabe? Dá pra você fazer uma missão assim por dia, tranquilo, sabe? Sem muito daquilo que eu falei de, se eu ficar um tempo sem jogar, eu vou ficar perdido, não vou lembrar da história, não vou lembrar as mecânicas e tal. Então é um jogo que eu tô curtindo muito. Eu não sei nem se você curte jogo assim de stealth, né? Não, eu gosto, só que eu não fui com a cara muito do desse Hitman por causa dessa questão dele ser com lance de temporada, né? Que... Uhum. É, saiu agora a versão completa, né? Então sim. Foi essa que eu ganhei no código. Aham. Uhum. Vem com todas. Mas assim, até que ele faz sentido. Até eu vi o Fábio Sunder lá no God Mode comentando. Sim. Eu meio que concordo com ele, apesar que eu acho que isso não vai servir pra todo mundo. Tem gente que vai querer jogar mais diretão. Mas ele é muito pensado pra exatamente você fazer a mesma missão mais de uma vez, sabe? Sim, porque não, você faz uma missão, por exemplo, essa da festa, por exemplo, muito possivelmente você não vai conseguir fazer essa missão sem ver tudo na festa, sabe? Que nem eu, depois eu fui explorando o lugar, deixa eu explorar aqui, eu comecei a entrar na descer as escadas, encontrei uma adega lá embaixo, os cozinheiros fazendo a comida da festa, sabe? Aí eu entrei no vestiário, tinha os funcionários chorando, não acredito, cara, essa galera daqui é horrível, sabe? Eles me exploram e tal. É, esses detalhes que você não vai pegar nenhuma jogo uma vez só, né? E tem sempre vários objetivos, várias maneiras de matar, diferentes dos seus alvos, né, e tal. Isso eu acho muito da hora. Pra mim, pelo menos, eu acho bem legal jogar cada missão umas 3-4 vezes, sabe? Então, até faria sentido, mesmo eu tendo todos os episódios aqui, né, de a temporada completa, sim. Eu ainda tô na... tem um tutorial, né? Até o tutorial é legal, são duas missõezinhas dessas mais fáceis. Depois tem, acho que, 6 missões normais. Acho que só fiz 2 até agora e já tô com umas 20 horas. Quer dizer, não tô com 20 horas porque eu tô me baseando pelo Steam, né? E às vezes eu deixo o jogo ligado lá, vou comer, né? Devo estar com umas 15 horas, talvez, assim, né? Uh-huh. Então, e só em 2 missões. E ainda tô muito de boa, sabe? Saquei. Mas é o lance do que eu não gosto mais dessa questão de ser episódico é justamente pela falta de continuidade entre a... Ele não tem uma história, né, cara? Aquela parada que eu falo. Eu achava que não tinha, mas ele tem sim, sabe? Uma missão tem influência na outra. Quer dizer, não influência assim, do que você faz vai interferir na outra, mas tem uma continuidade, sabe? Uh-huh. É, que entre cada missão tem uma cutscenezinha. Mas, sinceramente, cara, eu não jogo pela história não, sabe? É meio aquela coisa... É que nem quando eu jogava Call of Duty, que o pessoal começa com aquele linguajar meio técnico de espionagem, sabe? Aí eu meio que cago, assim. Eu acho legal ver, só pra ver a interação dos caras, mas não tô prestando atenção mesmo. Eu jogo meio que individualmente, né? Tem essa missão aqui, que a primeira missão é da festa, a segunda é tipo numa mansão na Itália, aquelas numa praia, sabe? Uh-huh. É uma pegada um pouco diferente. Inclusive, é até interessante que ele já vai variando. Por exemplo, essa missão da festa, é muito difícil você isolar os caras, que eles sempre estão cercados de convidados e tal, né? Sim. Já essa segunda missão, eu matei muito fácil os alvos, só que aí, já de cara, ele já dá um objetivo também, que ele tem um laboratório escondido, você tem que achar o laboratório e destruir a pesquisa que eles estão fazendo, sabe? Sim. Aí você já tem que achar uma maneira de entrar nesse laboratório, aí eles vai botando umas coisinhas diferentes, né? Aham. Uhum. Mas eu tô gostando bastante até. Eu só tinha jogado um ritmo até hoje, antes desse, que era o 2, que eu joguei no GameCube há muito tempo atrás. Pode crer. Ele era nessa mesma pegada, né? Só que esse é até um pouco mais fácil, por exemplo. Algumas coisas que já existiam antes, ele trouxe pra esse jogo de uma maneira que deixa um pouco mais simples. Por exemplo, você tá andando entre os convidados, uhum. Aí você vê, tipo, quando eu fui nessa adega, por exemplo, eu vi 2 garçons conversando, aí o jogo mesmo fala, ó, tem uma conversa ali que pode ser importante você ouvir, né? Aí você pega uhum. os caras, ele já dá de cara, né? Isso não tinha nos anteriores, né? Nos anteriores você tinha que descobrir na raça mesmo, né? Uhum. Porque você acabava perdendo muita coisa. Eu até acho mais interessante ele avisar, né? Aí eles, nesse caso desses garçons, eles falam, ah, o cara lá, que é justamente o alvo, né? Que é o dono da festa, né? Ele fala, pô, o cara foi num bar pedindo um drink que eu nunca ouvi na vida, né? Eu nem sei nem que drink é esse, pra mim bebida é tudo igual, sabe? Aí ele fala, ó, esse cara, ele tem uma preferência por esse drink, que é bem específico, você pode procurar a receita e você mesmo fazer, né, de repente. Uh-huh. Né? E você dá uma batizada depois no drink do cara e traz pra ele como garçom, sabe? Uh-huh. Então, aí ele fala, ó, tem essa oportunidade, você pode seguir essa, ele dá um tempo assim, quer seguir essa oportunidade? Você pode seguir, ou você pode continuar explorando e procurar outras oportunidades, sabe? Sim. E isso é bem da hora. Por isso que eu acho que tem um replay muito grande, né? Ah, inclusive, quando você acaba a missão, ele te dá a sua pontuação, né? Se você quiser jogar essa missão agora, você pode, em vez de começar, que você começa com um convidado da festa, né? Sim. É maneiro. Em vez disso, você pode começar já... Como é que é a palavra? Não é camuflado, como é que é? Infiltrado. Infiltrado, isso. Infiltrado uh-huh. na equipe de maquiagem dos modelos. Uh-huh. Ou então infiltrado dentro dos garçons, sabe? Sim. E é legal assim, e mesmo assim ele deixa de uma forma que você tá, apesar de você estar infiltrado, Se você começar a andar muito pelos garçons, os garçons conhecem a equipe deles, né? Sim. Então, você tem que evitar os outros garçons também, né? Que eles podem perceber, ô, quem é esse careca com código de barras na cabeça? Eu acho que não tem ninguém assim, esse careca cara. Esquisito pra cacete. E é legal, cara, isso eu sempre achei muito bizarro. Um careca daquele é o professor Xavier, né, cara? Ele com uma barra de um código de barras na cabeça. Eu sempre achei que isso era um cara muito específico pra se infiltrar assim, né? Pois é, né? Ah, mas é legal que aí você pode pegar, fingir que você é um modelo lá, que tem uma passarela. É uma das oportunidades, né? Que você pode tentar pegar, que era um modelo estrelão assim, da galera, né? Aí até a mulher fala, olha só que conveniente, ele é careca que nem você. Você pode se fingir que é ele, sabe? É como se nem o jogo levasse essa série, sabe? Pode crer. Mas, sei lá, é aquele meu problema. Eu gosto, como eu falei, eu gosto. Se a jogabilidade do jogo for ultra boa o suficiente pra compensar essa falta de história mais certinha e tal, eu até animo, mas é difícil, cara. Especialmente vencer o meu preconceito, sabe? Sim, sim. Que é o principal problema nessa hora. É, acaba sendo um ótimo jogo. Talvez assim, você joga a primeira vez, de boa, normal, mas ele acaba sendo um ótimo jogo pra você jogar enquanto você escuta o podcast, na minha opinião, sabe? Isso, porque é uma coisa muito mecânica, né? Você vai ali... A única coisa que você pode perder escutando podcast é de repente tem alguma coisa, algum som, né, importante, mas não tem tanto isso assim, não. É tranquilo. Na dúvida, você saca a pistola, mete a bala em todo mundo. Ah, é, não, aí você se fode muito. Cara, uma coisa que esse. No ritmo do GameCube que eu tinha, que era o 2, era muito mais de boa você pegar uma 12 e sair entrando na mansão e tal. Nesse, eu não sei nem por que ele me dá arma, cara. Ele só dá pra, ó, atira aí se foda, é só, sabe? É só tipo pra isso. Te tentar, né, a você. Eu acho que é, cara. Até na tela de load ele fala, entrar no tiroteio não é uma boa ideia, sabe? Ele mesmo na tela de load fala isso. Aí eu achei bizarro, até que quando eu fiz essa primeira missão, ele disse, ó, agora, se você jogar de novo, a gente pode botar aqui uma caixa escondida lá na, sei lá, na garagem, sei lá onde que era. A gente pode infiltrar lá, botar uma caixa ali que você pode pegar uma metralhadora. Cara, nunca que vai dar certo essa ideia, sabe? Uhum. Tipo, o ideal, cara, é que quando o cara morrer, você tá longe, sabe? Você bota uma bomba lá e explode já na saída, sabe? Uhum. Pode crer. É tipo... Caraca, aquele cara do Watchmen. Esqueci o nome. Qual deles? Ozymandias. De Ozymandias, né? Você acha que eu teria te contado o meu plano se tivesse alguma chance de você impedir? Ele já aconteceu há 15 minutos atrás, mano. Uhum. Mas o... E qual outro jogo que você tem jogando? Que cara, você tem jogado? Ironicamente, o primeiro jogo que eu zerei depois... Ah, não, não. Tô viajando. Eu cheguei a zerar o XCOM 2, que era um que eu tava prolongando muito, porque também não tava rodando muito bem, né? Eu zerei, finalmente. Muito bom. É XCOM, né, cara? É bem a continuação daquilo que eu já joguei no XCOM 1, aí tem o 2, que tem algumas unidades diferentes, tem algumas mecânicas, mas é XCOM, né? É bem aquilo mesmo. Uhum. E eu espero jogar um 3, sabe? Da mesma forma, assim. Que é um jogo que dá pra você jogar sem... que você não vai enjoar, sabe? Porque é tipo um cara que gosta de jogar xadrez. O cara vai jogar a vida inteira xadrez, sabe? É tipo isso, assim. Uhum. Agora... Ironicamente, depois do XCOM 2, né, o jogo que eu zerei de verdade, do início ao fim, depois que eu comprei minha placa de vídeo nova, foi o Odalus The Dark Call. Não sei se você já ouviu falar. Nunca ouvi falar disso. É um jogo brasileiro que tem um gráfico de Nintendinho, cara. Basicamente que isso. Isso. Você já jogou no Super Nintendo Demon's Crest? Você é uma gárgula. Não lembro de nome, pelo menos eu não lembro não, cara. Ele é meio que inspirado pelos Castlevanias antigos também, né? Uhum. Antes do Symphony of the Night, que Symphony of the Night já é aquela coisa mais castelão aberto mesmo, né? Aquela coisa assim, né? Uhum. E ele é meio inspirado nos Castlevanias antigos e no próprio Demon's Crest, tanto que tem skins que são baseadas nos personagens, né? Uhum. E, cara, é um jogo muito bom. Ele tem uma pegada também de Mega Man, sabe? De você ir ganhando uns poderes novos e pegou uma relíquia que dá o poder de mover aquela pedra lá do início, sabe? Sim. Pra ver, pegar algum segredo. É bem esse aquela negócio. Aquela parada bem Metroidvania mesmo, né? É que o Metroidvania eu já imagino que é aquela coisa que nem o Symphony of the Night, que é... E o próprio Metroid, que é aquela coisa mais aberta, que você pode ir... Ah, mas... Ele tem um pouco disso, mas ele ainda tem fases. Agora você pode repetir sim. as fases. Entendi. Uhum. Mas é bem Metroidvania em vários aspectos. Lembra um pouco também o Soul Reaver do Play 1, não sei se você... Lembro, pô, joguei se, muito. Se já... Só que em 2D, né? Aham. Uhum. Cara, esse jogo é muito bom, velho. Muito bom mesmo. Pô? E sabe o que eu achei mais... Assim, eu já tinha acompanhado, eu já tinha visto gameplays dele no passado, mas sabe aquele jogo que você joga na wishlist do Steam lá e deixa, sabe? Sim. Aí até que chegou nessa promoção de fim de ano, né? De 2016 pra 2017, né? Tem sempre aquelas promoções do Steam, né? Sim. Aí deixa eu olhar minha wishlist aqui, ver se tem alguma promoção. Eu vi esse jogo, tava R$4, cara. Caralho! Aí eu pensei, porra, R$4, né? Até eu vacilo até... não comprar, né? É, né, velho? E o pior, eu comprei, eu descobri depois que ele veio com outro jogo grátis, que era da Oniken, que é da mesma galera que fez, né? Aham. Uhum. Aí eu fui jogando, né? Eu disse, vou jogar. Cara, muito foda como você pode, com pouco dinheiro, se divertir tanto, sabe? Aham. Uhum. É impressionante como tem alguns joguinhos assim que você... Chega a dar aquele prazer de você descobrir. Sim. Sabe? Porra, descobri esse jogo aqui, tanto que eu fiz questão de comprar as skins, que saiu mais caro do que o próprio jogo, sabe? Caralho. Cada skin é R$2. Uhum. Mas eu fiz questão, sabe? Porque, porra, eu fiquei tão satisfeito assim que eu resolvi dar um ajuda pra galera, sabe? Aham, uhum. Pode crer. Fica aí a recomendação, cara. Maneiro. Pra galera, quem quiser, né? Em qualquer promoção dessa do Steam, você vai conseguir com dinheiro de cartinha. Não sei se você tá familiarizado como é que funciona as cartinhas não, do Steam. Não, eu já ouvi falar que tem essa parada, mas eu não faço a menor ideia. É que talvez a sua conta é mais recente, né? Eu não sei se... Acho que libera depois de um tempo, não tenho certeza disso. Ah, ela nem é muito recente não, cara. Eu não? Só nunca usei ela. Que eu acho que ele não libera de cara, pra evitar fraude, porque envolve dinheiro real também, né? Não sei, sim. Eu acho que precisa ter um tempo. Mas assim, basicamente tem vários jogos, a maioria dos jogos, principalmente jogos mais recentes, né? Uhum. Tipo esse próprio Odalus, quando você começa a jogar ele, acho que sei lá, cada hora mais ou menos de jogo, ele te dá uma cartinha, né? O Steam fala, você tem um item novo aqui no seu inventário, e essas cartas você pode juntar todas, fazer uma coleção, né? E faz uma insígnia, só pra ficar lá na sua conta do Steam, dizendo, você tem uma insígnia do Odalus, por exemplo, né? Você pode só sim. ficar lá, tipo como se fosse um banezinho, né? Um negocinho lá, marcado. Ou você pode vender essas cartinhas, né? E é fácil, cada jogo dá, sei lá, entre 3 até 7 cartas, dependendo. Uh-huh. E é fácil você conseguir, dependendo do jogo, sei lá, uns 20 centavos em cada carta. Então, eu consegui comprar esse jogo só com um monte de cartinha que eu tinha acumulado, sabe? Eu não precisei nem botar dinheiro de verdade, sabe? Saquei. Aí é impressionante como você pode ganhar de graça jogos desses só jogando mesmo outros jogos, né? não tem desculpa, né? Eu comprei a placa de vídeo nova, mas eu podia jogar isso aí naquele seu laptop lá. Que podia não jogar nenhum. Na calculadora, né? É, né? Eu lembrei de você falando que o seu laptop não rodava Mark of the Ninja, né? Cara, eu acho que o Odalus roda, pelo menos. Ai, ai. Mas voltando um pouquinho no XCOM 2 que você estava falando, uhum. Você chegou a ver. Provavelmente você conhece um mod Long do War. XCOM 1 chamado The Long War. Aham. Uhum. Né? Nunca joguei, mas eu já vi a galera jogando. Você já viu que saiu o The Long War 2 pro XCOM 2? Eu vi, mas eu fiquei meio intimidado. Eu disse, não vou baixar agora, não. Cara, ele parece que adiciona muita parada diferente e foda pro jogo, saca? É, o primeiro já adicionava muita coisa. Tanto que eu vi a galera da comunidade do XCOM, né, falando, cara, a campanha do XCOM 1 é um tutorial pra você jogar Long War. Tipo isso, sabe? Aham. Uhum. Parece que o 2 tá mais ou menos nesse nível também, cara. Muito foda. Muita gente fala que a maneira certa de jogar o XCOM é desse jeito. É Long War, né? Pode crer. Uhum. Eu devo pegar o XCOM 2 eventualmente, e quando eu pegar ele é capaz de eu já ir direto pra Long War, cara. Ah, é, né? Pro Long War 2. Você já viu muita gameplay também, né? Já sabe como funciona tudo. Acho que você sairia bem. Aham. Uhum. Agora, já saiu o XCOM 2 pra Play 4? Ou... Já saiu sim. Já saiu? Já, mas, cara, eu acho que não vale a pena, não. Parece que... Não tem, né? O mod ou tem? Oi? Ele tem um mod, Long War, pra Play 4, será? Cara, é possível até que tenha, né? Considerando que agora a Sony abriu pra pessoal colocar mod nos jogos, né? Mas eu não tenho certeza não, cara. Eu não tenho certeza, né? A questão de ter mod, e eu acho que não vale a pena, porque pelo que eu vi, a questão de crítica, assim, nego tava falando que o XCOM de PS4 saiu quebradão igual o XCOM saiu no lançamento inicial do computador, uhum. Saca? Ah, saquei. Bugadaço e tal, aí, cara, pô, é muito broxante, cara, você jogar um jogo de videogame bugado. No PC já é, mas pelo menos no PC, cara, você é mais fácil você achar no PC algum você tutorial. Já espera que ele seja bugado, né? É, nossa, nem, que eu, nem que espera, mas pelo menos você sabe que tem opções, sabe? Você pode tentar mexer em alguma coisa de compatibilidade, procurar tutorial mais fácil da galera ajeitando, né? Uhum. Porque eu me lembro até no próprio Skyrim, teve algum bug, né? Porque o Skyrim foi famoso pelos seus bugs, né? Acho que até hoje todos tem. Os jogos da Bethesda, isso, né? Isso, exatamente. Aí eu me lembro que teve uma quest específica. Eu não lembro exatamente, mas eu vou falar mais ou menos o que é que rolava, né? Era tipo uhum. assim, eu falar com... Depois de você fazer determinada coisa, o NPC que tava na sala lá tinha que te dar um item, sabe? Sim. Aí o cara, ó, tá aqui o item pra você ter feito essa coisa. Uhum. Aí o cara ficava olhando, sabe? Aí eu vi no jogo, ele ficava olhando pra mim, depois que eu já fiz o negócio, não fazia nada, né? Uhum. Chegava perto do cara, oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Aí, não, cara, é pra me dar o item, né? E o cara não dava. Então ficou uhum. paralisada, né? Aí eu fui lá no Google, procurei, quest tal, NPC tal, e aí, o que é que faz? Aí o cara, entre com... Isso eu vi em um fórum, né? Um cara uhum. com o mesmo problema que eu, né? E o Sim. cara, o cara começou a explicar. Não, você pode entrar aqui com a linha de comando, que no... Acho que todos os jogos da Bethesda tem lá pra você dar os prompts lá, né? Você pode mexer no próprio que comando jogo, do jogo. Jogo de PC de forma geral, né? Você sempre eu não sei consegue. Se todos, mas eu sempre lembro do Skyrim porque ele fica... Eu acho que era no... Nessa botãozinha aqui de aspa, sei lá, aqui perto do 1, sabe? Que eu sempre digitava não, sem isso querer. Mesmo. Então, eu ia escolher as armas, eu digitava sem querer, então eu entrava nesse negócio, por isso que eu lembro. Sim. Aí, bosta tal código que aí o cara vai, ele vai trigar a quest, né, e vai entender que você já fez um negócio e vai te dar o item, né? Aham. Aí eu vejo logo em seguida um cara aí embaixo, e no Xbox 360, o cara, ih, rapaz, aí o cara teve o mesmo problema do PC, só que no Xbox, né, o cara, ih, aí eu não sei não, cara, aí tive vira, sabe? Uhum. Muita sacanagem, então, cara. Então é muito foda, cara. Eu ficaria muito decepcionado, cara. Eu comprando um videogame, você já espera, né? Que é aquele papo que eu tinha antigamente na época do Play 2 pra trás, né? Não, isso aqui é uma caixa que roda os seus jogos. Ela é feita pra rodar seus jogos. Uhum. Você não vai mexer com Windows, com porra nenhuma. Você só vai jogar. Uhum. Só que hoje em dia, os videogames viraram quase PCs, né, cara? Então eles têm muitas coisas. São e os PCs jogos são cada vez mais especializados, basicamente. Isso. E os jogos estão cada vez mais complexos, então você tá muito mais... Suscetível a esse merda. Tipo de problema, cara. Aham, uhum, pode crer. Mas é foda, cara. Eu acho que vale a pena pegar o XCOM 2 só no computador mesmo, por causa disso. É, mas eu recomendaria você... Não sei se ele tem demo. Se não tiver demo, eu recomendaria você pegar um piratão só pra testar aí no seu computador, pra ver se roda bem, porque senão vai ser decepcionante também, né, cara? Não, você comprar e a parada não rodar. Esse computador roda, com certeza, ele roda. Cara. Roda. Ah, só falando aí, já que a gente falou rapidinho de bugs e tal, só pra você ter ideia do que aconteceu, né, aqui comigo. Eu sou meio noob, então talvez eu esteja sendo um pouco preconceituoso. Né? Mas eu mudei de NVIDIA pra AMD, né? Na minha placa de vídeo, né? A NVIDIA, cara, eu tive muito pouco problema, sabe? Sim. E muita gente fala, ó, a NVIDIA é mais cara, né? Às vezes bem mais cara do que a equivalente da AMD. Uh-huh. Só que você tem menos dor de cabeça e tem algumas coisas que são mais otimizadas pra ela, né? Tem o... Que nem na época teve o... Do Tomb Raider. Tinha aquela opção de você cabelo, ativar... Né? Do cabelo da Lara Croft, né? Uh-huh. Ele era até mais otimizado pra NVIDIA, porque eu acho que ele usa uma parada. Aí me engano, essa parada, na verdade, só tinha pra NVIDIA. Eu acho que era uma tecnologia proprietária da NVIDIA. Parada assim. É, eu não sei porque eu consegui depois colocar na minha placa nova, né? Eu não sei. Ah. Eu acho que, na verdade, na NVIDIA deve ser mais otimizada, né? Talvez. Ah, tá. Mas quando eu fui trocar de placa, eu pensei, a AMD é muito mais barato mesmo, né? Então, eu acho que eu vou arriscar ir pra AMD, né? Uhum. Velho, eu realmente tive muito problema, sabe? até então, assim, coisas que jogo de eu jogar em 5 minutos, travar, sabe? Tudo. Saque. Aí lá vai eu procurar, o pessoal fala, procura, pega o drive anterior. Pega o drive que veio no CD, sabe? Caralho. Que é o drive original. E nada dava certo. ontem, cara, coincidentemente, ontem eu consegui corrigir a maioria dos problemas que eu tava tendo, que direto tava dando um problema, a tela ficava preta, né? E depois aparecia uma mensagem falando, o drive de vídeo parou de funcionar e voltou e conseguiu se recuperar. Caralho, já tranca o cu. Eu já tomei esse problema, Você já teve também? Não, mas não é nesse computador novo, não, só no velho. Ah, tá. Na hora, não entrava nada, né? Ali, né? Deu aquele aperto, né? De morder a cadeira. Quanto mais ignorante você é, mais medo você tem dessas porra, né? Sim. Aí, cara, aí eu pesquisando, todas as opções que eu tentava, mexendo, não conseguia corrigir esse negócio, sabe? Sim. E alguns jogos que com certeza era pra rodar e dando esse pau. Sabe qual foi a solução? A coisa que eu achei menos. Talvez a galera que entenda, é óbvio isso, né? Mas pra mim isso não é nada lógico. Sim. Tá ligado a galera que faz overclock? Sim. Na placa, né? Pra aumentar a capacidade lá da placa e tal, o processador também. Sim. No caso, em vez de fazer um overclock, eu fiz o contrário, tá ligado? Você fez um underclock. Mandar... É o underclock. Aqui tem um nome, acho que é undervolt, não sei, tem um nomezinho específico pra esse tipo de prática, né? Eu tive que fazer a placa ficar mais lenta. Aí que isso, parou de. Aí ele ficou perfeito. Sabe? Que bizarro. Eu acho isso totalmente contra a lógica do negócio, né? É, com certeza. É que como se ele tivesse indo ao máximo, assim, em algum momento ele parava de funcionar, sei lá, porque ele não... Como se o Windows não desse tempo suficiente pra placa processar a informação, sei lá. É uma parada muito louca, cara. Que bizarro. Eu tive que fazer isso, sabe? Aí depois que funcionou também dá aquele prazer, né? Velho, consegui. É uma quest da vida real, né, cara? Eu consegui resolver isso. Né? Ganho XP na vida real. É. Eu só queria compartilhar que eu fiquei muito feliz quando isso aconteceu ontem. Parabéns, cara. Eu fico feliz que você tá feliz. Mas deixa eu te perguntar uma parada, Fly. Você gosta de Dark Souls? De Dark Souls? Gosto, bastante. Você gosta de Dark Souls por causa da jogabilidade de Dark Souls? Não, só pela história. Só pela história? Sério mesmo? Eu quero quebrar o sossego aí, na verdade. Ah, sim. Ah, então vai tomar no cu. Era só isso que eu queria falar. Vai tomar no centro do seu... e você gosta, por acaso, das histórias do período das guerras feudais japonesas? Cara, pois não. Nioh é a coisa mais gloriosa que já repousou sobre o meu semblante desde o início desse ano, cara. Cara, esse jogo chegou meio do nada, né? Eu vi a galera jogando, acho que a versão beta dele ano passado, mas eu não vi ninguém comentando muito na época. Eu vi então, um outro só cara, jogando. A história desse jogo é muito doida, porque assim... Na verdade, esse jogo tá em desenvolvimento há mais ou menos uns 10 anos. Caralho, isso eu não sabia não. É, esse jogo ele tá muito tempo, o nego, tentando colocar isso pra frente, tentando lançar esse jogo, tentando fazer ele, né, de forma geral. Mas sempre dava errado, acho que não tinha... Tipo, o nego não acreditava muito que um jogo daquele tipo ia fazer sucesso e tal. Até que Dark Souls virou um fenômeno e criou um gênero. É pré-Dark Souls, né? 10 anos, Dark Souls pois 1, acho que é de 2012, talvez. Tinha o Demon's antes, né? Que é um pouco antes. Mas aí... E aí ele só conseguiu realmente ir pra frente por causa, né, desse fenômeno que foi a... o Souls-like, né? Esse gênero novo. Inclusive o próprio... Acho que foi o Demon Souls. O próprio Demon Souls teve uma parada que... Vou falar merda, eu não sei quem que era. Se é alguém da Sony. Sei lá, é o cara responsável por aprovar se o jogo vai lançar ou não, sabe? Tipo isso. E o cara jogou aquilo ali. Ah, ninguém vai querer isso daqui, sabe? Ninguém vai jogar um negócio desse frustrante. E hoje em dia, esse próprio cara, né? Fala... Cara, foi o maior erro da minha vida, sabe? mas assim, é compreensível. Porque demanda um certo tempo até você entender, né? Assim, um universo que nunca existiu nenhum Souls, né? Pois é. Você sacar qualquer parada do jogo. Quebra de paradigma, né, da parada. Mas então, e aí o Nioh, ele conseguiu finalmente colocar ele pra frente. Aí ano passado saiu o Alpha, eu já tava sabendo, eu fiquei sabendo, na verdade, desse jogo mais ou menos ano passado mesmo. Aí quando saiu o Alpha, eu peguei ele, já, tipo, pirei no jogo, absurdamente. Peguei o Beta e joguei ferozmente também. E aí teve mais um demo no início desse ano, até finalmente ele lançar, tipo assim, início do mês passado, saca? Dia 8, se eu não me engano. Uhum. É, e ele é muito bom, cara. Eu acho que ele pega tudo que tem de maneiro, assim, tudo que eu gosto no Dark Souls, no Bloodborne e tudo mais, e melhora, saca? Ah, é? Sim, cê ele tá é muito melhor foda. Que Dark Souls mesmo? De longe, saca? Caraca. Muita coisa. E o lance da jogabilidade entra aí, né? Por exemplo, no Dark Souls, uma das piadas que a galera mais faz é de que você só precisa aprender uma técnica de jogo. Que é R1. Né? Você pega uma espada longa e dá R1 até o bicho morrer, basicamente. É, mais ou menos, né? Também tem aquele negócio lá, assim, não seja ganancioso, né? Pois é. É que eu acho que tem uma camiseta do jogabilidade, né? Do site jogabilidade, que é... Achei que a estamina dava. Pois é. Mas aí... E o Bloodborne... Bloodborne, tô maluco. O Nioh, ele tem essa parada, né? De você... Do jogo ser extremamente difícil. Uhum. Dos inimigos serem brutais, saca? Ele é ainda mais ágil na jogabilidade, né? Um jogo ainda mais rápido do que... Até o próprio Bloodborne. Que o Bloodborne já é mais rápido de todos, né? E ele adiciona ainda várias mecânicas... Que faz você ficar ultra engajado no seu combate, saca? Não só prestar atenção na sua estamina, saca? E ficar prestando atenção nas aberturas do monstro. Você tem, por exemplo, o seu personagem, né? Que é o William. Ele tem três posturas de combate, né? Uma que é, tipo assim, a postura baixa, que você bate muito rápido, só que dá menos dano, e você se esquiva pra mais longe, gastando menos estamina. Uhum. A postura média, você dá um dano maior, se esquiva na média também, só que ela é a melhor pra você bloquear o ataque dos inimigos. E a postura alta é a que dá mais dano, só que sua esquiva e seu bloqueio são mais prejudicados e tudo mais. Uhum. E além disso, o que é a sua estamina, né, no Dark Souls, Bloodborne e tal, nesse jogo ele é o Ki. Uhum. E quando você gasta o Ki, você dá um ataque ou dá uma esquiva e tal, você não simplesmente gasta, você, tipo assim, a barra baixa, mas fica tipo uma barra secundária por trás que começa a se regenerar imediatamente, que se você apertar o R1 na hora certa... Você recupera seu Ki inteiro, entendeu? Até aquele ponto. E se você errar o time, demora mais ainda? Não, se você errar o time, você recupera só até naquele ponto que a barra chegou. Só que você não dá o Ki Pulse, que é tipo assim... É uma técnica que você purifica o ambiente ao seu redor, né? Porque tem tipo uma aura que os monstros deixam que, tipo, te deixa mais fraco, né, prejudica a sua regeneração de estamina e tudo mais. Quando você dá o Ki Pulse, você purifica essa área que causa isso, e tem várias armas, por exemplo, que quando você dá o Ki Pulse, você ganha mais dano durante tantos segundos. Uhum. Ou te dá mais algum outro benefício, né, por aí vai. Uhum. E você tem um milhão de técnicas que você libera pra cada arma. Por exemplo, uma arma que eu gosto muito nesse jogo é a Kusarigama, que é, tipo... Uma foice pequenininha numa mão com ligada numa corrente com peso na outra, sabe? Sim. Uma arma meio ninja, assim. E uma das técnicas que você tem dessa arma é que você, por exemplo, você fica defendendo, e aí se você apertar o triângulo enquanto você tá defendendo, ao invés de você largar sua defesa e dar um ataque, você, tipo, dá uma rasteira no cara com a corrente, sabe? Que o cara cai no chão. E aí você pode dar, tipo, um ataque crítico no maluco. É, que muda completamente, né, o jogo, né? Isso. É meio aquela parada que eu falei do Monster Hunter, né? Você muda a arma, o cara muda todo o moveset dele, né? Muda tudo, cara. E pra cada arma tem múltiplas técnicas que você pode bloquear. Às vezes técnicas que só funcionam na postura X, mas não na Y e na Z, saca? Então ele é um jogo extremamente complexo. E a cereja do bolo. Ele tem uma história extremamente foda, extremamente direta e te conta as paradas, saca? Tô sentindo a cutucada aí. Por exemplo... Agora, coisa, inclusive eu acho que isso até tem a ver, né? Por conta de ser um personagem fixo, né? Você não cria um personagem genérico. Sim, né? Sim. Tem um cara fixo e... Não, mas continue o que você ia falar. Não, pode falar. É? O que você ia perguntar? Eu ia perguntar, na verdade, se isso não deixa... Tipo, você pode, mesmo sendo um personagem fixo, você pode mudar completamente, assim, tipo, como tem no Dark Souls, tem o cara de magia e tem o cavaleiro pesado e tem o ladrão ágil, né? Tipo isso, assim, sim, você pode mudar sim. completamente a build. Isso mesmo com um cara fixo, dá pra você fazer isso também? Dá, e muita coisa, cara. É. como eu falei, tem... acho que tem 5 categorias de armas atualmente no jogo. Que é a katana simples, a katana dupla, né, que você luta com uma espada em cada mão. Uhum. Lança, machadão e kusarigama. Cada uma, se você se focar ali, já pra cada arma que você pegar, já dá uma build completamente diferente. E ainda tem a árvore de ninjutsu, que aí tem 1 milhão de outras técnicas focadas em ninjutsu, tipo assim, com shuriken, com veneno, com as paradas que você fica invisível pra poder dar um ataque furtivo no cara, com bomba, saca, pra você jogar e tacar fogo no maluco, e por aí vai. E tem a build de Onmyo, que é tipo a magia específica do jogo. Eu já perguntar se esse das bombas era o equivalente à magia, mas tem a própria magia. Não, tem a magia, e aí a parada é absurda, cara, porque, por exemplo, o meu personagem, eu tô jogando fazendo uma build bem mista, assim, tô focando em quase tudo, tô pegando tudo, assim. Então, por exemplo, na build de magia, eu tenho uma magia que aumenta absurdamente o meu poder de dano. Uma que diminui, que eu jogo no cara e diminui a defesa dele. Eu tenho uma outra magia que, quando eu uso, a velocidade que a minha estamina regenera aumenta, tipo, alucinantemente. Então, posso bater, tipo, quase que infinitamente no cara. E eu ainda tenho uma outra que eu posso invocar o meu animal, que é o guardião espiritual do personagem, pra ele dar algum efeito, saca? Por exemplo, tem um que eu costumo usar lá, que é uma fênix de fogo, né? Obviamente. Que quando você usa essa magia, a fênix ela sai, dá tipo 2 voltas ao redor do personagem e depois bate no chão, que dá um ataque de área gigante, assim. Então dá pra você fazer builds completamente diferentes, cara. Extremamente variado o jogo, saca? Uhum. Engraçado, eu tava com preconceito com esse jogo até. Depois que ele saiu, que eu vi um monte de gente falando bem, que eu tava... Da primeira vez que eu ouvi falar, assim, eu tava achando... Ah, mais um Souls-like, né? Que nem tem aquele Lords of the Fallen, né? Nossa! Que eu não cheguei a jogar, né? Mas muita gente disse que é um jogo ok, mas perto do Dark Souls é bem medíocre, assim, né? Nossa, eu odiei Lords of the Fallen, cara. Ah, você chegou a jogar? A PSN deu de graça um tempo atrás, né? Ele tava dando no Rumble Bundle, mas eu nem peguei. Eu achei ele absurdamente lento, cara. Ah, sim. Então, eu achava que o Nioh seria uma coisa meio nessa pegada, sabe? Mais um querendo copiar. Eu nem sabia que tinha 10 anos de desenvolvimento nessa história aí. Não, muito foda, cara. E eu fiquei impressionado mesmo com a galera tudo falando bem, assim, do jogo. Pois é, cara, ele é muito foda. E o que eu ia falar antes, né, que pra mim é a cereja do bolo, que é da história ser tão foda, e ela é toda baseada em fatos reais. É muito forte pra um jogo que tem demônios, né? Mas Japão, cara, é direto, né? Mas ela é toda, tipo assim, tudo que acontece, todos os personagens que você encontra são baseados em pessoas reais e tá ali circundando eventos reais, né? Por exemplo, o seu personagem, o William Adams, ele é baseado num cara, num inglês, que realmente foi pro Japão, realmente se tornou um samurai, saca? Foi um dos primeiros samurais ocidentais, né? E no jogo aparece um outro cara, que ele ficou conhecido como Yusuke, que ele era um escravo africano, que ele foi pra lá como escravo de um jesuíta espanhol, se eu não me engano. E quando o Nobunaga Oda viu ele pela primeira vez, ele nem acreditou que a pele dele era daquela cor de verdade, saca? Ele exigiu que o cara se despisse e tomasse um banho na frente dele pra acreditar que realmente podia ter uma pessoa, né, daquele jeito e tal. E ele e o Nobunaga Oda passou a gostar tanto desse sujeito que transformou ele num samurai também. Tudo essa galera que existiu de verdade. Que existiu de verdade. E no jogo, né, é representado dessa mesma forma? Sim, conta essa história dele. Só que aí, né, com poderes adicionais e matando demônios no processo. deve ser uma parada meio 300 de Esparta, né? Que é tipo aquela história que aconteceu, mas a gente vai contar de uma forma muito louca, né? Isso, tipo isso, exatamente. E aí, você presencia momentos reais da história do Japão, né? Por exemplo, a batalha de Sekigahara, que foi onde o Tokugawa Ieyasu cimentou a vitória dele, né, e se transformou no verdadeiro Shogun do Japão, que foi uma batalha que existiu de verdade, que aconteceu de verdade no Japão. É, você tá lá matando o demônio enquanto a galera tá guerreando lá atrás, entendeu? É muito foda isso, cara. Muito maneiro. É, bem da hora. Esse daí eu acho que não vai sair pra PC, né, cara? É, sei lá, cara. De que produtora que é? Ele é da Team Ninja. O... Team Ninja? É, o pessoal que fez o Ninja Gaiden. Ah, é, eu acho que daí não rola não, cara. É, e é muito foda, cara. Esse, acho que vai ser difícil vir um jogo pra destronar ele como o meu jogo do ano, saca? É. É claro que tem o Mass Effect Andromeda aí mês que vem, né? Mas vai ter que suar a camisa, maluco.